38, 91, solo 05, táxi direito, 211, solo. Direita, 211, boa noite. Boa noite, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Qual é a sua Juliette? Eu estou na via. Estabilizou o gol Uno, Uno 72. Uno, Uno 72, chama a torre em 18.95. 395, boa. 35, por nome de Altero, na porta Leste Contato. 098, direita via Índia, ponto de espera, torre 119, direção 95, ajustando 019, algum voo. Aqui, o Lipatio, Índia, postura da 190695, obrigado. 172, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 8 nós. Teve pouso na 10, vou por no 172. Autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 2, está autorizando a ver. Salvador, boa noite, 098, pode esperar dar um nome. Sou o Gol no 098, mas é posição. Mas agora, 098. 190 atualizado, Lima 110. Lima 110, Solo 09, taxa direito, 121 no 1 no solo. 121 no 1, com solo agora, 1172. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, portão 01. Pronto, 09, 09. Decolagem 098, vento 160, graus 109. Decolagem, vento 09. Decola os 11, controle 1 no 20, decimal 8. 308 agora, 09 graus. Controle Salvador, boa noite, boa no 098. Boa no 098, contato moderno, decolagem, saída PUCA, tudo restrito até o nível 350. PUCA, restrito 350, boa no 098. estabilizadas o 4062. Azul 4062, chama a torre, 2.95. 2.95, Azul 4062, estabilizado. Azul 4062, autorizado pouso, pista no zero, vento 1, 80 graus, 8 nós. Autorizado pouso no zero, Azul 4062. Paulo Salvador, muito bom dia. Aqui é o Golfo Tango Mike. Bate 1 no posição 7. Golfo Tango Mike, bom dia, prossiga. Solicito aí a autorização de reboque aí para a remota 12, coordenação aí com a infraero. Forte até aí, né? Ok, senhor, obrigado. Zona 98, chama Centro Recife, 1245. Ou 1098, Centro Recife, 125, decimal 45. 1245, 1098, graças. Azul 4062, solo Azul 8, taxi direito, 21 no chão. Direita, 121, Azul 4062. Salvador, boa noite, Azul 4062, Silvio 4062, boa noite, Alfa, Kilo, Pátio 3, selecione de KDA4. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4, 4062. Posição 91, 4062. Persiga. É, vocês passaram aqui pra gente na posição 4, só que a 4 aqui do lado já tem um avião e não tem nenhum balizador. Sim, deixa eu coordenar a posição aqui que tem indicada, é a posição 4 do 43 da guarda do 4062. Sim, te aguardando. Bom dia. Mas o 4062 é o solo. A gente tá em contato aqui visual já com o telefone. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 95, 4 anos, ciente da Brava. A 4 anos, acena identificação, autorizado para hoje, Duna, descendo para 2.000 pés, o ajuste no 019. Autorizado, Duna, descendo para 2.000 pés, o Azul 95, 4 anos. Salvador, boa noite. Azul 2713, nível 140, informação Bravo. Sobre 713, contato Nordeste sobre o Cidicero, posição Conde, para que você espere chegar da Bons, que vem na Proje pelo. E reposto para descida. Agora na Proje pelo, chama para descida 2713. Do 9541, autorizado LS, reporta no localizador. Autorizado LS, azul 954. Estabilizado o localizador do X-Ray, o azul 954. Chama a torre em 18.95. 18.95, azul 954, no boa. Oi, Salvador, muito boa noite, o azul 9541, estabilizado no lock da ILS X-Ray. 9541, estou em contato visual, tem livre pouso pistão no zero, vento 190 graus com 11 nós, tem livre pouso. Ciente, livre pouso, azul 9541. Travado na zona 941. 180 com 12, livre pouso. Livre pouso não, no 0 azul 951. Salvador, 2713 para a descida? 2713, descida inscrições para 2010, hoje destino 09, autorizado por hoje, dona. Livre, ele é receptor 8, destino 0, reporta no autorizador. Para 2000 pés, ajustado no 019, está livre para o Adiduna, reporta no localizador 2713. No solo aos 57. Livre à direita, prossegue Alfa Quilo, pátio 3. A posição é a 3 Lima no pátio 3. Direita, Alfa Quilo, pátio 3, 3 Lima, azul 954. American 230, I'd like to place our clearance on request to Miami. We're at 757, parked at gate 11 with information. Bravo. American 230, confirming ELVT. Confirm what? Confirming ELVT. No, I don't understand. Well, I don't know what you're saying. Tonight's to take off. My time for takeoff, our estimated takeoff time is 30 minutes after. 0430. Can you confirm again? We're estimating pushing off from the gate at 0430. Okay, I'll have your flight plan ready to send in 2 minutes, please send back your copy. Okay, stand by. American 230, copy. American 230, copy. American 230, go ahead. To Miami, flight level 340. Take off runway 10, left to turn, normal departure, meaning November, Echo November, engine max transition. First array, upper low 20. Squawk 5114, level that approach frequency 120.8. Okay, copy, takeoff on runway 10 and the Momo departure, flight level 340, squawk 5114, departure frequency 120.8. And is there an initial climb or climb all the way to 340? It's the initial climb level 340, then the position Sierra Lima, India, 10 flight level 2360. American 230, did you copy? Okay, I don't think we can climb higher than 340 initially, so can we stop our climb at 340? And Sierra Lima, India, you need us at what altitude?